Nessa vida eu já fiz quase tudo, só não consegui ser feliz um minuto sem te ter aqui, perto do meu coração. Sou do tipo não desisto, nunca mais admito, eu cansei de tentar te esquecer, por isso eu te liguei. Adianta pra mim assim mais um minuto da sua atenção. Sei que errei, vacilei, eu pisei com você, mas nunca tive intenção de fazer você sofrer, porque eu te amo e você sabe. Pense bem, é verdade, eu não tenho outro alguém. Também no meu coração já não tem espaço pra ninguém, porque nele só cabe você e você e outra vez você, sempre você. Ser feliz um minuto sem te ter aqui, perto do meu coração. Sou do tipo não desisto, nunca mais admito, eu cansei de tentar te esquecer, por isso eu te liguei. Adianta pra mim assim mais um minuto da sua atenção. Sei que errei, vacilei, eu pisei com você, mas nunca tive intenção de fazer você sofrer, porque eu te amo e você sabe. Pense bem, é verdade, eu não tenho outro alguém. Também no meu coração já não tem espaço pra ninguém, porque nele só cabe.